que vem da terra está no sangue da nossa gente. Juntos abrimos caminho, germinamos novas sementes. Sempre cultivando amor, pra colher da vida mais bela flor, e nos braços da amizade mais calor. Rádio Fundação Cotricel, fazendo alegria reflorescer, em todos os momentos junto com você. Gente, juntos abrimos caminho, germinamos novas sementes. Sempre cultivando amor, pra colher da vida mais bela flor, e nos braços da amizade mais calor. Rádio Fundação Cotricel, fazendo alegria reflorescer, em todos os momentos junto com você. É hora de esporte aqui na